Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes, esta é a emissão número 25. Eis que Conversas Aleatórias chega às Bodas de Prata. Assinalar singelo, simbólico, mas já são 25 emissões, 25 semanas, quase metade de um ano, neste programa que é feito a 13 e o trio volta a estar presente hoje. Carlos Bonaparte, como está? Olá, boa tarde a todos. Da minha parte também mais um Conversas Aleatórias. Boa tarde para todos. Está tudo bem, obrigadinho. E aqui no nosso meio também vai fazer a sua saudação inicial, Joaquim Pereira. A todos muito boa tarde e que tudo corra bem. Ou que tudo corra mal, conforme nos apetece. Ora bem, numa semana particularmente agitada, já falamos aqui noutro programa, mas na China não, por renúncias do Papa. É verdade, Joaquim, a candidata ao Papa, ouvi dizer, não é? Está na idade, mais 70, menos 80 e tal. Estou na 59ª, 23ª posição. Bem lá, isso... Eu não vou ficar a pensar que o número é esse. Nós é que já não podemos. Eu já ultrapassei os 80, ali o ceguinho não. Mas estou quase na cabeça. É, não é? Está bem. Do touro. Acho. Vai ser o próximo Papa. Segunda-feira foi isso. Quarta-feira um sismo agitou aqui as águas cá no norte. Pelos vistos Joaquim não sentiu. Não sei como é que você não sentiu o sismo. Porque tremo muito, já estou habituado a tremer, portanto pensei que era eu. E nunca o sismo. Exatamente. Bem. Não é de cismar essas coisas, não? No sismo. Não fica assim, vai. Ontem, além da grande lavila morena que interrompeu o Passos Coelho, tivemos um meteoro aqui na Rússia e essas coisas. Bom, e um asteroide que passou a uns 50 metros da diâmetro. Mas isso não. Só se viu na Austrália em certos pontos, não mudou a vida a ninguém, quase. A verdade, houve mortos na Rússia. Não. Mortos não, mas houve muitos feridos. Mais de 1000 feridos. 1200 e alguns com gravidade. É os estilhaços. Como é que ficaram 1000 e tal feridos e ninguém morreu? Não, são. Isso aqui... Porque não foi. Sim, é assim. Desabamentos nem nada. Foi... É que eu ouvi o Evgeny Moravides, o jornalista da RTP, que temos a dizer 11 baixas. Não. Para mim, baixas são mortos. Ele disse 11 baixas. Foram 11 feridos graves. Eles enganaram-se. Enganou-se, rapaz. Aquilo foi o impacto. E o que é que causou? Parece-me que deitou alguns prédios abaixo, mas foi mais são... Os vidros e tal. Os vidros e tal. Pedras ou paredes. É porque aquilo é material muito denso. Eles, inclusive, houve uma coisa que caiu lá num rio qualquer que estava agora congelado e fez uma enorme cratera. E eles agora estão na fase de recolha de material para ver o que é que realmente contém. Porque, pronto, cá está. Não é surpresa que seja material muito pesado. Basta que os asteroides, aquele asteroide de 50 metros, tem 130 mil toneladas. São muito compactos, muito pesados. Muito pesados. Não é, este meteorito tinha mais de 10 toneladas, portanto... Mas eu fiquei admirado, ainda bem, eu não queria a morte de ninguém, mas fiquei admirado a ver 1000 e tal feridos e não ter nenhuma pessoa. Não, porque não... Como eu digo, pelas notícias que eu ouvi, que me percebi, foi mais os estilhaços e consequências hoje. Bom. Numa semana particularmente agitada, na quinta-feira, estamos aqui a falar sobre coisas científicas e danos e tal, o que é que isto tem a ver com a conversa? Nada. A verdade é que na quinta-feira foi notícia logo de manhã algo vindo da África do Sul. Na África do Sul, sabe, eu tenho a mania de acertar nas coisas. Já falamos aqui sobre o Armstrong mais que uma vez, e eu também comentei convosco que já há anos que eu dizia que achava estranho o Armstrong ganhar tantas voltas, e mais o ganhar tantas voltas, a proteção que se fazia à volta do menino, coitadinho e tal. Quando o Oscar Pistorius, atleta sul-africano que não tem pernas, é duplo amputado, se tornou o primeiro atleta duplo amputado, portanto sem pernas, a ter autorização para participar nos Jogos Olímpicos, em Londres, 2012, e eu também não passei, até como tive uma certa discussão, não discussão de ser apurada, mas uma discussão acesa e sobre ele. Porque estava-se a criar ali uma lenda, mais que o Armstrong até, porque é o coitadinho que não tem pernas, e ele é uma lenda, já é um herói no mundo todo, no atleta e tal, mesmo indo contra as regras. Porquê? Porque na altura eu falava... Como é que ele correu nos Jogos Olímpicos? Como é que corre sempre? Com as lâminas. Exato. Como é que ele vai correr com lâminas à beira de pessoas, com pernas, numa pista que não é assim tão larga? Da pista 1 à 9 é 1 metro longo ou o quê? Isso é uma coisa que corria mal. porque aquilo não eram lâminas com lâminas, não era cadeiras de rodas com cadeiras de rodas, eram lâminas à beira de pernas. E Exato. se há uma coisa que corria mal e tocava no atleta ao lado? E é que eu queria. Bom, não aconteceu, e acho que eu também duvido muito, ainda por cima, agora que vai voltar no Rio de Janeiro em 2016. E já na altura eu comentava com essa amiga minha que estava-se a criar ali um mito à volta dele e Lâminas, cheirava-me. não sabia que havia que era lâminas. É só lâminas, só. É, ele tem. Não é prótese, Aquelas se diz. lâminas como são as molas. Porque aquilo são molas autênticas. Sim, são Porque molas. aquilo, Para sentar no chão, ele para ele bate poder a flexibilidade de correr rápido. e salta. Aquilo não é correr, aquilo é saltar. E então, eu na altura comentava que estava-se a criar ali uma proteção, um menino e tal, e que havia alguma coisa mais por trás que. Eu desconfiava daquele pistório. Ora bom, no dia 14 de fevereiro ele decidiu comemorar o Dia dos Namorados matando a namorada. Há muitas formas de comemorar o Dia dos Namorados. Ele decidiu matar a namorada. Pronto, É uma e vai. variante. Foi original. Quatro tiros. O primeiro aparece a dizer que ele pensava que era um ladrão. Às 4 da manhã, e num condomínio de alta segurança, pensava que estava um ladrão lá dentro de casa. Depois, afinal, em noites anteriores já se tinham ouvido sinais de violência doméstica, a polícia já tinha sido chamada lá mais uma vez. E agora fica-se naquela, vai, não vai, não vai. O que é certo é que ele descobriu que ele vai ficar na prisão, sei lá durante quanto tempo, se é que não tira a tosse a ele próprio antes. Isto fez-me pensar, além dessa conversa com a minha amiga, e que mais uma vez tem mania que acerto, e pela segunda vez em pouco tempo acertei És em atletas de alta premonitório, competição, tens acertei muitas nos meus premonições. palpites infelizes. Este Pistorius também foi infeliz e eu pus-me a pensar numa coisa chamada fama. Não na série, nem no filme, que vê nos anos 80. Por cá, I'm Gonna Live Forever. Mas sim. É certo que o Oscar já podia ter distúrbios, quer por um que lhe aconteceu, ou já da cabeça dele, mas também pode ter sido o não saber lidar com a fama. Que a rapariga de 29 anos ou 30, que morreu, só tinha começado a namorar com ele em novembro. Há 4 meses, o que foi? Há três. Há 3. Tinha começado em novembro. E já havia problemas entre eles, apesar de ser uma relação recente e tal. E ele, mesmo sabendo que era uma pessoa famosa, não se controlou. E depois vou pensar e trouxe esse tema para hoje. Ser famoso, e por uma coisa mais geral, será que tem mais um lado positivo, mais um lado negativo? Carlos Bonaparte, tu que és muito famoso em tua casa. Tem mais lado positivo. A fama tem mais lado positivo. Porquê? Porque a fama permite-nos, por um lado, alcançar mais facilmente os nossos objetivos. E por outro, promover-nos enquanto pessoas e promover uma certa e promover causas. Quando, ou seja, imaginemos o jogador de futebol, né? O jogador de futebol que joga não sei quê, que tem os seus próprios fãs e não sei quê, e de repente vai ajudar um grupo de crianças carenciadas, né? Ou de repente aparece na televisão a pedir alguma coisa. A fama que ele tem, né? Ou seja, ele, para além de jogar, trazer adeptos ao estádio, ter o ego mais em alta, porque tem um grupo de fãs, né? E trazer adeptos ao estádio. Para além de, portanto, tudo isso, não é? Há depois aquele extra profissão. Pode ser um jogador, pode ser um artista de música, pode ser o que é que seja. Quando ele faz alguma coisa por alguma causa mais humana, ou alguma causa animal, no caso, também pode ser. Ele aparece no por exemplo, bastou este caso do Carlos Martins pedir. E ele, que é o jogador de futebol e tem a sua fama, não é? E de repente apareceu a pedir ajuda lá como do Lócio, não é? Para ver se conseguia ajudar o filho. Mas não foi só o filho, aquilo foi um correr de maneira tal. Foi para o filho e foi para muita gente. Pessoas que, se calhar, se fosse um anúncio normal, não ajudariam. Ah, esse é mais um anúncio. Mas como foi o Carlos Martins, até sobre o filho, estas sentindo-se tocadas. Não foi só porque foi um pai a falar de um filho, foi o Carlos Martins, não é? A falar do filho, ou seja, foi o Carlos Martins, que é o jogador e tal, e houve um movimento, ou seja, a fama acaba por ter mais lados bons do que maus. Claro que há sempre quem não sabe lidar com ela, claro que há sempre quem cai nos exageros, mas, regra geral, acho que a fama tem mais coisas boas do que más. E o outro lado? O outro lado, mete-se no quem quer. Tu vês a o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista esta semana, já que estava a falar sobre o futebol, agora enquanto falavas, eu lembrei-me de uma entrevista que eu até citei no outro dia. A parte negativa passa por não ter uma vida normal. E passo a citar palavras dele. Ser muito famoso, ter esta fama, não é bom. É muito difícil. Há muita coisa má por trás. Eu não tenho uma vida normal, isso não existe para mim. Ir à rua, ir ao shopping, fazer o que eu quiser, é impossível. Em qualquer lugar no mundo, as pessoas reconhecem-me. É impossível porque ele quer. Olha a Celine Dion. A Celine Dion é uma artista que durante anos vendeu milhões de discos. Basta que o álbum que ela lançou em 97 ou 99, só esse, foi 99, só esse vendeu 32 milhões de cópias. Só esse, fora os outros que ela já lançou. A Celine Dion, desde os 14 anos, que está com uma única pessoa. Por acaso, começou por ser o produtor dela e agora é marido dela. Ela é famosa. Os videoclipes, as entrevistas, ela aparecia, a cara dela aparecia em todo lado. E tu não vês a Celine Dion metida nas coisas com o Cristiano e com a Britney Spears, já que a versão de música, Britney Spears e Cristina Aguilera se metem. Não. E há outros. E achas que ela anda na rua facilmente e que não anda sempre malucos atrás dela? Não, não é bem assim. Não da mesma forma, percebes? Também vive no Canadá. Não te esqueças, o Canadá não é Portugal, não é França, não é... É América. Não é América, não é Estados Unidos, não é América do Sul. Sim, mas para uma coisa. Mas ela mete-se... Aliás, o Cristiano Ronaldo está bomba. Também provoca, digamos assim, esse tipo de situações. E para uma coisa. Tu vês alguns norte-americanos têm sucesso e não estão constantemente a ser, não é? A ser atacados, nada do género, digamos assim, por estes meios. Ou seja, tu podes ter uma vida normal, normal, não normal, mas tu podes ter uma vida aceitável, consoante a tua fama. E porquê é que tu dizes que é impossível porque o Ronaldo quer? É impossível ter sucesso enquanto sai? É impossível, porque o próprio Ronaldo, mete-se em tudo o que seja cenas públicas. Ele próprio faz por se promover, claro. E se ele próprio faz por se promover, lá com as namoradas, lá com os penteados, lá com mais não sei o quê, é lógico que isso vai chamar a atenção da comunicação social. Mas é lógico que a partir daí é tudo uma bola de neve. Ele se calhar agora, se fosse agora, já não fazia da mesma forma. E não há muitos e muitos que não procuram fama nenhuma e... Não procuram um protagonismo e têm na mesma quando saem à rua. Não. Não há assim tantos quanto isso. Há alguns que isso acontece. Mas é assim, quem não vai a eventos, quem também não faz o seu trabalho, tem fama. Tem, digamos, perseguidores, não é? Mas mesmo assim, quer dizer, não tem, percebes? Ou seja, cumprem com o seu trabalho, fazem a sua tarefa, mas não se metem, portanto, não se põem a jeito, não é? Este artigo, tu vês, olha, um dos exemplos disso, a JCJ vive nos Estados Unidos. A JCJ de repente teve assim um sucesso enorme com várias músicas, teve assim, ela, tudo que é top, ela dá bastante. E tu não vês a JCJ nesse tipo de situações, e até parece, não é? JCJ, vou fazer a tradução aqui para o JCJ, é uma cantora britânica de 20 e tal anos. Londres. Pronto. Mais uma daquelas pops. E é assim, ela é como te digo, não, ela não aparece em todo este tipo de... Ou seja, ela tem uma legião de fãs, né? Ela basta dizer, vou lançar um single, só legita-se logo todo. Mas não tem, não é este tipo de situações que... Ou seja, ela não tem, por exemplo, ela não tem fãs tão excêntricos, nem fama tão perigosa como tem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Ou como já teve, por exemplo, a Madonna. A Madonna também já se pôs a jeito. A Britney Spears também. Quando quiser, a Britney Spears continua a vender. Continua a vender. Mas já percebeu. E o Cristiano Ronaldo também lá vai chegar. Já percebeu. O que tu queres dizer é que a fama, pessoas mesmo famosas, que sejam mais secretas e mais contidas, não têm problemas quando saem à rua e... E aqueles que se aproveitam de ser personalidades com dinheiro e famosas para depois fazer ameaças à família e tal. E chantagens. Aí já me faz propósito. Aí, não percebi. Quando é uma personalidade famosa, cantora, atriz, jogador, o que é que seja. E há aqueles inteligentes que se aproveitam para depois fazer ameaças ou chantagens em relação a pessoas da família da personalidade. Aí já não tem culpa. Já não faz por é isso o risco. A personalidade. Não, é o risco. Põe-se a jeito. Ao pôr-se a jeito, tanto atrai bons como maus. E as pessoas têm que ter em conta que quando se põe a jeito, não é? E há muita coisa, não é que eu seja famoso, mas há muita coisa que eu já passei porque me pus a jeito, porque estou a encabeçar um projeto. E podia ser mais discreto, podia ter o meu nome mais diluído no meio de todo este trabalho, por exemplo. E havia coisas que já não tinha passado, ou não da mesma forma. E atenção, estou a falar de uma coisa pequena. Nada comparado com os sucessos do Cristiano Ronaldo, nem nada do género, nem JCJ, nem nada do género. Repara, por exemplo, Estes senhores de canais de televisão mais polémicos ou de programas polémicos, eu não sei o quê, eles acabam por ter, por exemplo, uma legião de fãs muito grande também. Toda a gente sabe quem é que é o apresentador X ou Y. Mas, como é lógico, tal como os cantores, isso também traz coisas boas e coisas más. Por exemplo, a Britney Spears. Porquê que ela não andava na rua sem guarda-costas? Porque também sabia, não é? Tal como ela atraía boas pessoas, pessoas que lhe queriam bem. Também atraía pessoas que se calhar até que queriam matar, nem que fosse só para fazer sensação. E matar a Britney Spears, por exemplo. Ah, um Luther King começou a ser famoso, pô, caralho, mas aí mataram-no por outra questão. Mas lá está, se ele tivesse aquelas ideias só em casa dele, ninguém sabia dele, mas começou a ganhar muita fama, pô. E aquele dos Beatles, que também... John Lennon, no outro. Outro maluco apanhou à frente, pô. Epá, anda lá, queres acabar? Não, já acabei. Então, o risco da fama. O risco da fama é um pau de dois bicos. Leva a pessoa ao píncaro, ao conhecimento, à fama, uma vez que lá chegou. Mas os riscos são enormes. E depois há outro fator. Depende também da maneira de ser da própria pessoa. Há aquelas que conseguem aguentar no seu espírito esse peso da fama. E há outros que não conseguem. Mas depois, como vocês já falaram, os terceiros, por exemplo, no caso do Cristiano Ronaldo, ele em parte foi levado para uma vida que ele quer queira, quer não, ele tende a fazer. Onde é que ele ganha mais dinheiro? A jogar futebol? Não é. É nos anúncios disto, é nos eventos daquilo, não sei o quê. Hoje já está equilibrado com o que ele ganha. Foi, hoje é capaz de estar, mas aqui há muito. Porquê é que o Real Madrid foi buscar? Porque só os direitos que ele tinha sobre as diversas coisas em que estava metido dava para lhe pagar o ordenado. Porque o clube também ia buscar a sua parte e essa parte dava-lhe para pagar o ordenado. Isto é muito complicado. Tanto é de coisas boas como de coisas más. E no espírito da pessoa e causa. O ser forte e não ser... ou ser fraco. Porque nós temos visto aí muitos, e são muitos os exemplos. O caso mais falado são os cantores. Que atingem um tal grau com a fama e depois chegam a certa altura e vêm-se aflitos para manter aquele estatuto. E então aí começa o descalabro. Ou mete-se nisto, ou mete-se naquilo, e muitas vezes até encontra uma morte. Aos 27 anos. Por exemplo, só um parênteses. Quem é que não se lembra, por exemplo, dos Maldini? O César e o Paulo Maldini. Ah, pois. Eles tinham o sucesso que tinham. E aquilo, eu acho que foi o Paulo Maldini que jogou até aos 40 anos, não foi? 41. Ou seja... César era o pai. Exatamente. O pai. E estes eram famosos, especialmente o Paulo Maldini, que nasceu numa época em que a comunicação social era mais fácil. Não é? O Paulo Maldini. Aqui, o Paulo Maldini, o Bar. Mas o Bar já nem tanto, nem o Viali. Mas o Paulo Maldini. Que até era, acho que era defesa, não é? Era uma coisa central. Era uma coisa rara, porque os defesas não costumam ter tanta fama. Mas o Paulo Maldini era o que era. Ele, se quisesse. Também era fácil, ele e não só ele, não é? Tinham ali vários meios de comunicação à sua disposição para se promover. E pronto, agora correu assim a defesa, foi como ocorreu. Mas haverá outros que são avançados e que podiam perfeitamente chamar a atenção como o Cristiano Ronaldo chamou. Não é, mas cá está, ou seja, não é aquela coisa do ele teve que. Ele não teve que. Há jogadores que passam uma época, uma vida inteira, se preciso, no Manchester United, que é só um dos maiores clubes do mundo. E, no entanto, são bons jogadores, mantêm o ritmo e a qualidade, porque senão o Manchester também tinha que os mandar embora, não é? E, no entanto... E mantém-se fora de problemas, como mantém-se fora de problemas, continuam a fazer o trabalho deles, a manter o nível deles. Ou há outros que vão para o Manchester United, usam a camisola 7 e depois metem-se na droga e morrem, como os Jorge Best, não é verdade? Agora, outra à parte. Nós, esses jogadores que vimos, que vocês tiveram a falar agora, vocês nos veem campanhas publicitárias da isto, daquilo outro. Ora, não foram buscar massas. O Ronaldo, aos agentes por fora que estão a querer ganhar dinheiro e metem o rapaz. E ele, em parte, deixa-se ir, porque é mais dinheiro que está a vir e seja o que Deus quiser. Claro, paga o preço da fama, porque toda a gente diz, é uma coisa muito antiga, a fama paga-se muito caro. O que eu pergunto é se já estavam a falar nisso há bocado, eu ia perguntar mesmo e pergunto. A fama dá cabo da cabeça a uma pessoa, normalmente. Sim, Estraga. estraga completamente. Não, mas não se consegue controlar, porquê? Porque começa-se a não ter noção das coisas, como aconteceu ao Armstrong, ou já começas a pensar que é muito grande, ou não dá para controlar. Dá para as duas coisas. Isto é tudo muito subjetivo. Cada ser é cada ser. Há uns que encaram bem, outros que encaram mal. E aproveitam-se bem, outros aproveitam-se mal. É da cabeça de cada um, isso não há nada a fazer. Há uns aproveitam-se mesmo da fama para depois ir para maus caminhos. Sim, mas por Ou exemplo, justificam os maus caminhos com a fama. eu volto a pegar nesse caso da Celine Dion, para mim é o auge, digamos assim, uma pessoa que tinha tudo para também ser excêntrica. Não sei. Se bem que esta é assim, eles no Canadá, mas também que esta é assim, a Avril Lavigne, por exemplo, é canadiana. E a Avril Lavigne já se mete mais a jeito, ainda assim, não tanto, mas. Desculpa, por Sim. exemplo, lembraste-me agora uma da Celine Dion, Nana Mouskouri. Por exemplo. Essa também, até foi das primeiras cantoras, artistas, a atuar de óculos. Já se viu alguém atuar de óculos? Ela podia pôr umas lentes de contacto e não mostrar os óculos. Ela, simples que era, e lá está outra que também nunca houve O Stevie problema. Wonder toca com óculos. Que é ceguinho. E o outro? E o Elton Jorge? Não tenho. Esse Quer dizer, também. mas Esse cada óculos é só. é óculos do queixo até ao cabelo. Bom, mas é assim, mas no caso. Isto é muito. A Nana Mouskouri é outro exemplo, é. Eu estou a Celine Dion, que é mais do meu tempo. Mas a Nana Mouskouri também é outro exemplo. A Nana Mouskouri, que está vendo num país que nem é assim lá muito dado a poucos excentrismos, a Grécia. E a Nana Mouskouri precisamente também foi do género, ou seja, ela tinha a fama dela, mas cá está, assim, ainda assim a Celine Dion é mais tentador, porquê? Porque a Celine Dion achou num meio que havia mais comunicação social à mão dela. Ela que até teve um senhor, né, que hipotecou a casa para que ela pudesse lançar o disco, ela podia sentir uma rainha por causa disso. E no entanto, seguiu o percurso dela, humildemente. Pronto, é assim. Ao fim de muitos anos, e até desde que ela se afastou, depois quando o marido teve cancro, não sei o quê, depois voltou, mas nunca mais foi a mesma coisa. A Laura Pausini foi outra. Mas assim, há alguns que, se quisessem, podiam muito bem aproveitar. Olha, por exemplo, uma que podia muito bem também ter até o seu sucesso. Ela é em França, enfim, mete-se um bocado, pensa um bocado a jeito, mas fora da França não vai tempo que não quer. A Mylène Farmer. Ela até sabe cantar inglês. Mas a Mylène Farmer é outra que, apesar da França ter a sua. Pronto, tem a sua fama, não é? Mas ela consegue fazer também mais ou menos uma vida normal. E quer dizer, é aquela coisa. Há alguns nomes que só. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é a nível mundial. Mas o José Mourinho, só em Espanha, os perigos que ele não corre. Ou seja, às vezes a fama. É tanto num país, é mais do país do que no resto do mundo. E isso acontece, por exemplo, com o José Mourinho no futebol e acontece com a Mylène Farmer na música. Ela é mais famosa em França do que no resto do mundo todo. E a verdade é que ela consegue, porque também não se põe assim tão a jeito quanto isso. Ela cria uma imagem. E o Mourinho é mais famoso que aonde? Em todo o mundo. Pois. Sim, mas o Mourinho é. Mas o Isso Mourinho. é como a Mylène Farmer, que é mais famosa em França do que em todo o mundo. O que é que tem a ver com o Mourinho? Mas o Mourinho também. O Mourinho é, neste momento dá mais que falar em Espanha do que no resto do mundo. O Mourinho é notícia em todo um lado, cara. E ele é da notícias Itália. De Itália, da Alemanha, até dos Estados Unidos. E, Inglaterra é todos os dias. Agora desculpa, só lembrei-me agora outro. Infelizmente, o mundo artístico está cheio de casos fatais. Temos outra, Winehouse. Epá, aquece... A Casa do Vinho. Eu ia dizer isso, mas não quis. Mas eu fui mais rápido. Claro, eu sou não, mais eu já tinha, quando pensei nela, foi isso que me deu. Porque mas essa já não tinha cabeça. Eu tenho a mania de ir às origens. Essa já não tinha cabeça antes de entrar na música. Lá está. Foi como eu disse há bocado. Depende muito da cabeça de cada um. E depois do meio em que a pessoa em causa se vê metida. Que é o caso de Cristiano. Ele começou a ter fama. O miúdo que veio de nada e à custa de muito trabalho, porque ele eram os próprios treinadores que ele teve ao longo destes anos todos, que é o primeiro a entrar no treino sair, e o último a sair, que vai para o ginásio, vai para ali. É um planinho que trabalha para conseguir atingir o nível que tem. Melhor. Ora, depois apareceram os agentes. É publicidade, é isto, é aquilo. E ele teve de ir na onda. Porque se não fosse na onda, não atingia o estado. Depende. Olha, o único jogador que é melhor do que ele, o Messi. Como é que você vê em problemas, em discotecas, em festas, em rixas VIP? Aquilo é o mais anti-estrela que existe. Mas é rapaz discreto e é o melhor jogador do mundo. Está bem, mas... É discreto, não se vê... E ganha o mesmo dinheiro que ganha o Messi? O Ronaldo. Em anúncios não, no futebol ganha. Então, você quer lá saber disso? Ele tem o salário dele no Barcelona. Já mas ele se limitou-se a isso. Agora, o Ronaldo, como também é vaidoso. Ah, cá está. É vaidoso. Já se pôs a jeito. Pôs-se a jeito. Olha, também. Olha, mas o Messi faz anúncios na mesma. Agora ele tem um com o Kobe Bryant numa agência de aviões e não foi preciso armar-se em campeão. Cá está. Não, mas o Ronaldo olha para mim. Ele está sempre a mudar de imagem. Ele pôs-se a olhar para o vídeo nos estádios para ver se está a ser filmado. E a ajeitar o cabelo. Aconteceu isso no Portugal-Espanha. No meu primeiro ano passado, quando perdemos as minhas finais. Quando a Espanha marcou o último penalti, acho que foi Fabregas. Ele estava no meio campo e depois estava assim a olhar. E quando filmaram, eu ia, que injustiça. E ele dizia, que injustiça. Quando viu que estava a ser filmado, começou a falar. Isto trata-se de elevado. Ele também tem um ego um bocadinho elevado. Pronto, põe-se a jeito, cá está. Ele tem tudo para ser uma estrela fora. Isto da fama é muito complicado. Ora, assim, isto já vai da índole das pessoas. Não tem tanto a ver com a fama. Isto já tem mais a ver com a índole das pessoas. Há pessoas que... Mas o Ronaldo há problema que já passou os 27 anos. Mas há pessoas... Ora, eu estava aqui a pensar num outro caso que tinha tudo, até mais flagrante do que a Celine Dion. Tinha tudo para ser aquela mulher, aquela miúda, aquela jovem. Ora, tinha uma história dramática. O pai que lhe batia, não sei o que mais. Nasceu, para a música, lançou o primeiro disco, na altura, no ano de ouro da música pop. Foi o ano em que os Backstreet Boys mais venderam, foi o ano em que a Britney Spears lançou a música, ela quer ter a amiga da Cristina Aguilera. Precisamente essa. Tinha tudo para ser, precisamente, mais uma Britney Spears. As duas, uma a competirem com a outra. E, no entanto, quis seguir um rumo totalmente diferente. Ela que, atenção, é nos Estados Unidos, a Cristina Aguilera. É certo que hoje... Não se ouve falar da Cristina Aguilera da mesma forma que se ouve falar de alguns outros nomes. Mas cá está. Ela consegue, neste momento, ter uma vida mais ou menos equilibrada com a fama. Não é tão discreta como a Celine Dion. Mas essa também se mete em problemas. Problemas caseiros e... Pronto, cá está. Mas mesmo assim, ela consegue ser mais discreta. Ou seja, ela certa parte também foge um bocadinho. Mas ela foge um bocadinho. Ela mete sempre, mas porque se meteu neles, mas não é para chamar a atenção. A Britney Spears que ia lá para festas e que aparecia bêbada e que soltava fãs e não sei o quê. Já ela já sabia que aquilo ia dar a notícia, não é? Não era só inconsciência. Não é? Sim, isto. É um caso à parte. Uma história muito antiga, por exemplo. Isto ainda é índole das pessoas. O cinema deu-nos muitos astros que também tiveram um fim triste. Também não souberam lidar com o estrelato. Nós em Portugal, é certo que estávamos aqui num cantinho à beira-mar plantado, mas tivemos, por exemplo, um António Silva, que era o senhor a representar. E ele foi convidado a ir para os Estados Unidos. Basta, se fosse outro, se tivesse aquela coisa da fama, e ele agarrava aquilo com pés e mãos. Não, não quero nada disso, quero estar na minha calminha. E sempre ficou por aqui. Foi o maior, um dos maiores artistas portugueses, tanto de teatro como de cinema, e no entanto ficou-se cá. É, lá está, é a índole das pessoas, Se aí agora foi-me lembrar, sim. na cabeça é que manda. Se agora foi-me lembrar uma pessoa que vocês não conhecem. Por acaso é meu avô, mas não conhece. Olha, outro. A quantidade de convites de teatros profissionais que ele teve ao longo da carreira, e vocês sabem que ele nunca saiu de onde está. Porquê? Sempre, nunca quis o Ah, pá, é assim, estrelado. Quis manter o seu trabalho durante o dia e o teatro à noite, quando houvesse ensaios. e é aquela coisa. Isto é assim, há pessoas que são pequenas e se acham muito grandes. E se porventura acontece que acham que chegam a ser grandes, acham-se enormes. E se chega a altura que são enormes, Pois, bom acham-se achão. Deus. Foi da Deus, veio cá para o E fundo. depois, quando não chegam a ser Deus, mas quando estão naquela altura de que para muitos terráqueos, terrestres ou o que seja, já quase que valem tanto quanto Deus, elas ainda se acham a um nível tão superior que de repente estão cá em baixo. O Gallagher não dizia que os Oasis eram superiores a Deus. Por exemplo, e agora vemos como é que ele está. Por exemplo, o Ronaldo. Ele veio de um meio muito, muito pobre. E claro, na cabeça dele foi sempre ser alguém. Já estava no instinto dele Subir. de subir, sair daquela vida que tinha e conseguir alguma coisa. Trabalhou, trabalhou, trabalhou e conseguiu chegar ao sítio que quer. Claro, paga-se a fama. Ele não soube preparar, porque ele. Não, ainda é cedo para parar. Ainda é cedo. É capaz de chegar como o Beckham. Esse Beckham. Esse não é jogador, esse é estrela pop. Lá está. Esse não é jogador de futebol. Já não é futebolista. Veio agora para o Paris Paris Saint-Germain Saint-Germain. Para quê? para fazer uns treinos. E para a mulher vir para Paris, para a cidade da moda. E para quê? Já tinha estado em Milão. E para o clube ir buscar dinheiro com Bem, a mas aí no fama. critico ele fez uma coisa que ia ser verdade. Raramente se vê que ele não está a receber salário. Todo o salário que. Ah, Está a pois receber só o é. salário Sim, mínimo que é sim, sim, exigido em sim. França, mas tudo o resto vai para a instituição de solidariedade social lá em Uma à Paris. parte. Cá Uma à está. parte. É aquela Aí coisa. é aproveitar a fama para coisas positivas. Uma à parte. Não sei se ele paga isso. Vinha ontem no jornal, parece que foi ontem, Anteontem para os ouvintes. que ele alugou uma suíte lá em Paris por dia, não sei se é 14 ou 140 mil euros. Ah, mas esse é o dinheiro que ele já tem, não é o que recebe de Paris. Pois, mas para pagar isso por dia, O que ele já tem. E a mulher é também. 14 mil euros. A mulher também trabalha muito. Mesmo que seja 14 mil por dia, Não bolas. sei, É gozar com o pobre, ou Dom Duarte. É gozar com o pobre. dá 420 mil euros por mês. O que me parece é que há muita gente que justifica a fama para fazer coisas mal feitas. Ou seja, quando surgem desvios, ah, não soube controlar a fama. O que me leva à pergunta, à última minha. Gostarias de ser famoso, Carlos? Ou estás bem assim? Ou ainda tens aquele intuito, sei lá, no mundo da música ou da rádio, subir de patamar? É assim, eu gostava, mas vou-te dizer porquê. Gostava, porque há coisas que eu penso, há coisas que eu sinto, que sei, que gostava de pôr em prática, E de partilhar, não que é? eu não ser famoso não me permite. Gostava de partilhar uma escala maior. Ou seja, e não é só dizer, ah, eu tenho uma, não é dizer, ah, eu tenho uma rádio, que, como é lógico, então, é assim, em termos de sucesso, quanto mais sucesso, em termos, ou seja, a rádio internet tenha, melhor, porque é um projeto que a equipa, no geral, pronto, e foi uma ideia que começou por mim e que, entanto, agora é o que é. E quanto mais longe chegar, melhor, não é? Agora, em termos de eu ser conhecido, não é? Em termos de o meu nome ser conhecido, gostava que fosse. Não excentricamente, mas no sentido de. Olha, aqui fala Carlos Bonaparte, algumas pessoas que conhecessem, no sentido de eu ter uma oportunidade de fazer alguma coisa mais de bom. Já sei que também me colocava um bocado a jeito em algumas circunstâncias, mas é assim. Eu um dia posso ser assaltado aqui, dispararem 4 tiros, acertarem 2 no braço, um numa perna e falharem o outro que até arrasou a cabeça. E eu posso sair daqui, porventura tropeçar, bater ali com a cabeça no portão e morrer. Portanto, o que tem de acontecer acontece. Eu não, ou seja, não era eu que me punha a jeito, era a fama que me punha a jeito, era um risco, mas não era eu que me punha a jeito, mas era, ou seja, eu podia, com as minhas palavras, podia com os meus gestos, se calhar... Tu gostavas de chegar à fama para fazer um bem comum. Sim, ou seja, para chamar a atenção para algumas coisas, para poder... Para melhorar a coisa. Ou seja, para que as pessoas não me tomassem, como muitas pessoas me tomam, como um louco. Olha. Ou seja, não era bem chegar à fama, era teres mais uma voz mais ativa. Exatamente. Teres mais ouvido. Exatamente. Ou seja, sim, a ideia básica de fama, não. Ó Joaquim, eu até perguntaria se gostava de ser famoso, mas sendo candidato a Papa, sabe, vai ser famoso. Mas mesmo assim pode falar, pode esclarecer esse tópico. Com a minha maneira de ser, nunca. Eu sou como os camaleões que se gostam de... camuflar e andar metido nas coisas sem dar nas vistas. Foi sempre desde miúdo. Nunca tive, antes pelo contrário, com a minha timidez, que agora já está um bocadinho alterada, porque e a prova é que, está aqui na rádio. Que estou aqui a falar para vocês. Para não sei como, mas vim aqui parar. Foi. Nunca. Não, por acaso vim de carro. Não, mas depois o carro aqui. Ah, depois de vir as escadas, então deve ser a pé, porque exatamente, o carro não sou. Não, mas eu sempre vivi, nos meios em que vivi, procurei sempre ali sossegadinho, sem levantar ondas, sem... No trabalho tive sorte, que sem fazer ondas era procurado. Mas era uma coisa de trabalho, não havia cá estas famas nem nada. Mas... Nunca gostei de ser o alvo. Olha, o... Sente as atenções como foi no seu casamento. Era o que eu ia dizer. E eu gosto tanto disso. Com a mulher que assim não é nada. E eu gosto tanto disso. Que no dia de casamento foi a maior tragédia da minha vida. Foi isso. Vou dizer isso à sua mulher. O dia de casamento foi a maior tragédia da minha vida. Não é tragédia, sim. O meu estado de espírito era tão alto. Claro, e nervoso. Não, está gravado, está gravado. Por ser... Não adianta, está gravado. Por ser o centro, agora, eu ser agora, o centro claro, das atenções. Claro, está gravado. Nunca na vida. Mas é engraçado, porque eu é como digo. Por exemplo, repara, se eu quisesse ser famoso, eu era famoso. Ah, porque as pessoas quando querem... Olhavas num fato sosseguinho, ias para a TV e tal. Bastava começar por me meter na Associação de Cegos e Ambulímpicos de Portugal, que promove a fama. Ou seja, se tu tens o instinto de famoso, então inscreve-te na Associação. Pronto, isso é que não ver, mas pronto. Mas chega na associação e depois, entrando lá e ganhando lá um certo estatuto, porque realmente quem tem fama consegue, já tem jeito para a coisa, de se meter nos lugares onde deve, marcar presença mesmo quando não é chamado. Olha, ele apareceu, mesmo até para aquelas reuniões em que, sei lá, pronto, cá está, em que as pessoas podem, quer dizer, é muito fácil. Pois é assim, nós temos meios de comunicação social. Nós temos de comunicação social muito... Aliás, é assim, eu já fui à televisão. Já. Eu podia... Quando fui a Grilo. Sim, e quando fui ao Futebol em Portugal. Eu podia muito bem ter tentado entrosar-me nestes meios. E eu podia muito bem ter tentado... Ah, e tal, eu sabe que eu gostava de ser locutor. E um dia eu gostava de fazer um programa. Mas não fizeste questão de... Um dia eu gostava de fazer aqui um programa aqui com o Jorge Gabriel. Ah, não sei... E, ou seja, tentar... Isto quando havia Abraço da Greca no Porto. Tentar... Em Gaia, faz favor. Sim, pronto. Ou então, por exemplo, quando foi lá o Manuel Lisgocha, lá em Lisboa, quando eu vi, eu podia muito bem ter tentado cair na graça e na simpatia. E as pessoas têm este feeling da fama. Conseguem. É assim. Eu é como diz o Nuno, ter uma voz mais ativa. Porque, por exemplo, agora se me fosse proposto, teria de aceitar porque não tenho emprego. Mas se eu tivesse a minha questão financeira resolvida, podia-me contratar para uma BBC, para uma Antena 1, para uma CNN Radio, para o que é que fosse, mais alguma coisa, que eu não aceitava. Porque, para mim, a minha fama é com o meu projeto. Ou seja, é a fama do projeto, não é propriamente a minha. Eu não quero... Ou seja, quero de facto que as pessoas... Olha, este é louco, mas chegou longe. Porque as pessoas não se importam se a pessoa diz a nome, coisa de jeito, nós vemos a Carolina Salgado, não é? A Carolina Salgado, que era, foi o que foi, assim, de repente, só porque, entretanto, escreveu um livro e pronto, não é? É aquela situação. Quando nós quisermos ser famosos, somos, por exemplo, o que é a Lady Canessas? Oh. Já que só, mais nada! Eu ia dizer o palavrão, mas não digo. Ela é só. Essas pessoas não são gente. Ela é só fama. Mais nada. Aquela mulher não faz mais nada assim de interessante. Só fama, mais nada. E até a Maia começou por ser aquela Oh. figura que lia lá o. Não é? E continua a ler. Continua! Bah, Continua! esta emissão estava até num certo nível, agora vocês estão. É assim, continua a ter. Só que ela perdeu a qualidade porque se concentrou mais na fama. E no jet set. Não é? É o Portanto, jet set. é o que eu Vou digo. falar assim, está tudo bem. É o que eu digo. As pessoas que querem realmente já nascem com esse feeling, ou então, quer dizer, é assim, elas têm sempre que se achar mais. Se a Maia fosse uma Cristina Candeias, não é? Ela podia também ser uma Cristina Candeias. Não sei se vocês sabem quem é que é Cristina Candeias. Pronto. É filha do Areias. É, isso não sabia. Mas É, não é filha do. cá está. Do. Coisa, como é que ele Do chama? Carlos. Do Carlos Areias. Mas é assim. Cá está. Ela estava numa instituição pública. Num canal de televisão grande. E a Maia também. Não era pública, era privada, mas era um canal de televisão grande também. Resultado. Uma quis a fama. A outra só quis fazer o seu trabalho. Mais nada. E atenção. A Cristina Candeias até tinha uma forma mais fácil de chegar ao sucesso. Ela que é a mulher, que é a filha do Carlos Areias, já tinha ali alguém famoso, Já tinha meio não caminho é? andado. Já tinha. Mas não quis. Não quis, só quis fazer o trabalho dela. É que me diga, as pessoas quando querem ser famosas, elas sabem entrosar-se, sabem falar com as pessoas, cair na graça, cair na simpatia, fazer coisas para chamar a atenção. E eu por acaso, sinceramente, sou muito sincero, não Não queria. é por aí. Então já agora, uma pergunta também. Eu que até raramente faço poucas. Então e tu, Nuno, gostavas de ser famoso? Calma, calma. Antes de tu ires, Que o papo, o futuro papo vai falar. eu vou acabar. Então, para cá. Mas foi a Eu outra vez. gosto tanto da fama que, por exemplo, faço parte de algumas associações, mas limito-me àqueles trabalhos de ajuda e nunca me ponho lá na frente. Aí eu sou fulaninho, Está nos porque bastidores. eu estou ali nos bastidores. Não vou para a frente do touro, porque não gosto Por acaso de. agora está à minha frente. Não, estou ao lado. Não, se eu sou assim, você está à frente do touro. Ai, tu és touro? Exatamente. Portanto, isto Sei é. que não posso ser candidato a papa. É nas pessoas. Eu nunca pensei, nem pensarei, ser estrelado. Ser estrelado. Não é eu a me estrelado, mas qualquer um Já é estrela no seu quarto. Eu penso na fama quando estou a ver concertos, sobretudo no Coliseu. Já falei sobre isso aqui, no programa. Penso que um dia ainda terei hipótese de. Mas lá está. Não é ter voz ativa como tu, mas é gostar de ver o meu trabalho, neste caso musical, reconhecido, e ver outras pessoas, ouvir outras pessoas a cantar as minhas músicas e mostrar gosto Mas e houve uma ouvir coisa. o conteúdo. Não era ser de fama, E de as ser estrela. consequências? Lá está, é disso que eu também penso. Mas houve uma coisa. A Namora tem sucesso, mas não é famosa. Pronto, era por aí. Eu sinceramente, é das modernas que ela pode ser coisa, mas não tem outras fadistas que eu gosto mais. Destas modernas. Por exemplo, a Marisa Olha. Oh. não tem tanto sucesso, mas é mais famosa Lá está. Não tem tanto sucesso. Tem do que umas a Namora. perspectivas, às vezes, no Que canal. a Namora? Vamos fechar isto, Acho ou o que quê? já está muito tarde. Também acho. Já é quase uma hora. Pá. É quase uma hora do programa. Música. Oscar. Não me deixes sozinho. Que é isso? Sei lá, pode ser. Eu tenho uma básica da Fame. E tu? Ah, essa é muito clichê. Ah, é? Então de manhã eu vou à farinha. Eu estava a pensar no nosso cego, do Jorge Meio. Não cego? Aquela parte, deste-me cabo da vida, a fama. Deste-me cabo da vida, não sei o quê. Ah, tá bem. Não Chama-se Não sei. Cego, a música não fiz. Chama-se. Já fumega? Sim. Pode ser. Semana passada trabalhou os comércios, esta semana já fumega, para a semana vai ser os Afonsinhos e o Condado. Até que a música portuguesa, a música portuguesa É também assim sempre foi mesmo, é assim. assim mesmo. E música portuense. Exatamente, um museu. Ora, vamos embora lá com o João Luís Portugal, pode ser? É verdade. Então até à próxima, boa tarde. Boa tarde. Obrigado igualmente. A cerveja já está choca e o café quase a fechar. Sinto a cabeça tão longa.